pra pista, vem pra pista, vem esse elemento, vem, vem. Esse som é pra pista, quinto elemento. Se arrisca em fazer rima, arisca pra te ver mexer. O beat é nossa isca, o verso a gente rabisca. Se tá na pista, pode descer. Os estremecem, as caixas quase estoura. O clima fica bom enquanto o instinto já aflora. As garotas fecham o olho, piram na trilha sonora. Bota um dedo na boquinha enquanto a rapa monitora. O bagulho tá tremendo, você se faz snob, sei que também tá querendo. Quanto mais tu se move, mais atenção eu despendo. Minha adrenalina sobe enquanto ela vai descendo. Desse jeito eu me enlouqueço, ela sabe que eu olho por ela, tenho apreço. Quinto E pega no mic, deixa o baile aos avessos. Se tu quer um som pra pista, chama um prato e paga o preço. Vem, menina linda, vem dançar, vê seu corpo balançar. Sabe como eu gosto, você dançando só. Chega de trivial, agora é rústica. Antes de fazer rap, parceiro, o que eu faço é música. Música feita pra dançar, pra curtir, pra pensar, refletir e sentir seu corpo fluir. E pra zoar, extravasar os momentos e ver as minas requebrando sem conter seus movimentos. Deixe que digam, que pensem, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Que toque nas pistas de todos os bailes, mas deixe que toque o coração do meu bem. Deixe que digam, que pensem, que falem. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Que toque nas pistas de todos os bailes, mas deixe que toque o coração do meu bem. É pra curtir no seu carro e ver o sub rachando. E na corneta bem alto, a voz do Malcolm gritando. Seja no morro ou no asfalto, quinto elemento bombando. Passar na frente da balada e ver as minas acenando. Vejo morena que a cena que tá curtindo a cena. Vejo a negra pequena, eu vejo ela mexer. E tem loirinha na cena que tá curtindo o esquema, ouvindo o som que venena e ela quer é descer. Busco ser positivo toda vez que eu faço rima. Sou meio hiperativo e rap é minha ritalina. Veja a pista, as mina que somente rebola. Eu não devia estar aqui, mas já que tô não vou embora. Vem, menina linda, vem dançar, vê seu corpo balançar. Sabe como eu gosto, você dançando só pra mim. Menina linda, vem dançar, vê seu corpo balançar. Sabe como eu gosto, meu corpo, você dançando só pra mim. Menina linda, vem dançar, vê seu corpo balançar. Sabe como eu gosto, você dançando só pra mim. Menina linda, vem dançar, vê seu corpo balançar. Sabe como eu gosto, você dançando só pra mim.